Donnez le bon temps. 1, 2, 3, 4. Mil pra você, mil pra mim. Do lado as de 100, do outro as de 50. Mil pra você, mil pra mim. Minha cota, eu quero em dólar. Mil pra você, mil pra mim. Assim. Mil pra você, mil pra mim. Solta logo os dólar, nós gosta é assim. De leste a oeste, de norte a sul. Rasgar a marginal em pleno céu azul. Diogo, Capão, SP, Brasil. Pilar aqui é mato, tá ligado, morotil. O terror da tiazinha, que gosta de cuidar. Que liga o 90 e manda os homens vir buscar. Mas pra nós não dá nada, mete o pé, pirutão. Nós é original, vida louca, morojão. Só faço o meu corre, em busca das verdinhas. Pra poder dar o luxo, algo mais pra pivetinha. Descer pra Floripa, sem se preocupar. Rolê de jet ski, pôr do sol a beira-mar. Boné, relógio, bermuda e cordão. Sem camisa, tatuagem, lupa louca, mó chavão. Os cordão é de ouro e o teto é solar. É um pé pros coxa ganhar e enquadrar. Ha, quem não quer poder ostentar? Ver o sorriso da sua filha, o brilho no olhar. Só quero para ela a magia do sonhar. Então se é assim, deixa eu realizar. Quem disse pra você que o rap não vai ter? Carro bom, moto bom e nós no rolê. Quem disse pra você que nós vai se vender? Sem dar essa morotil, ah, vai se. Sou ZL original, gordinho primeiro ato. Doutrina e lealdade, anda comigo lado a lado. Liga os moleque que nós tá aqui de volta. Vem colar com nós, opa, na pura calma. Liga os moleque que nós tá aqui de volta. Vem colar com nós, opa, na pura calma. Mil pra você, mil pra mim. Do lado as de 100, do outro as de 50. Mil pra você, mil pra mim. Minha cota, eu quero em dólar. Mil pra você, mil pra mim. 10 nego volta falando assim. Mil pra você, mil pra mim. Não há nada igual, o que gosto é ilegal. Fazer o quê? O estilo marginal, firmão. Com vinho tinto caminho, é choque na oposição que sempre quis o meu fim. Me dá esse drink, não quero problema. A meta é ser feliz, vencer é meu dilema. A night me chama, ficar em casa é osso. Na positividade os peixes tão no bolso. Bati uma selfie nas redes sociais. Maloca tá em festa, tudo bem, tudo em paz. São muitas guerras pra poucos dias de paz. E com dinheiro é o que te satisfaz. No morro eu vou cantar, pros males espantar. O que tua vida é louca, assim vou caminhar. Batucada, fumaça, a serva bem gelada. Anima a festa e sacode a quebrada. É só a night de São Paulo, nunca dorme. Curtindo bem a vida, amando nos conforme.